Antena Web Informação. São peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Continua a surpreendente conquista territorial e de pontos estratégicos da força jihadista que já constituiu ou restituiu um califado, destruindo assim as fronteiras entre Iraque e Síria, algo que nem a força terrorista mais temida do mundo, a Al-Qaeda, havia conseguido. A força surpreendente com que este movimento jihadista radical islâmico interviu no Iraque fez com que ninguém tivesse capacidade de resposta, nem o governo dividido de Bagdá está a conseguir fazer-se entender entre ele mesmo, os partidários, os presentes neste partido, neste parlamento, estão divididos sobre o que fazer. Nem os meios aéreos que estão a ser disponibilizados às forças iraquianas estão a ter resultado. A conquista recente, ou a tentativa recente de conquista de Tikrit, a cidade natal onde nasceu Saddam Hussein, não foi bem sucedida e os jihadistas estão cada vez mais próximos da capital iraquiana, Bagdad. Também o Kurdistão está a preparar a sua autoproclamação de independência. Há muito que os curdos querem este feito, mas tal não havia sido possível. Depois de um Iraque e Síria mais fragilizados, parecem estar reunidas as condições para uma cada vez mais dissolução ou fragmentação do país que é o Iraque. Quanto às forças jihadistas, publicaram na noite de ontem um mapa onde explicam o que é que querem conquistar e dão um prazo, 5 anos, para conquistar os territórios que em tempos pertenceram às forças muçulmanas e do Império Otomano. É certo que alguns nomes são estranhos, mas Iraque e Anatólia são nomes que nós bem conhecemos, seja da parte iraquiana, seja da parte grega. Da parte portuguesa, Al-Andalus refere-se a toda a Península Ibérica, designadamente Portugal, Espanha, Andorra. O último emirado o muçulmano presente na nossa Península Ibérica dissolveu-se em 1492, quando as forças castelhanas derrubaram este emirado. Já Portugal tinha conquistado a sua independência. Outro ponto conflituoso com graves problemas é Israel e Palestina. Recentemente, o assassinato de 3 pessoas israelitas voltou a provocar tensão entre o Hamas e o governo de Benjamin Netanyahu em Israel. Depois do luto, prepara-se a retaliação e os palestinianos que querem fugir para o Líbano estão a ter dificuldades. Não há forma. O Líbano está a dificultar o refúgio destes palestinianos que estão a tentar sair para o Líbano. É uma zona de conflito que está a passar uma situação muito delicada. Todos estes países fazem fronteiras uns com os outros. Israel, Jordânia, Líbano, Palestina, Síria, Iraque são relativamente próximos todos uns dos outros. Até o Irão está envolvido, já que também terá contribuído para o envolvimento das forças jihadistas no território iraquiano. Mas voltando à questão da conquista por parte destas forças jihadistas, que com o seu poder de fogo surpreendente em pouco tempo causaram caos no Iraque, estas 13 subdivisões incluem grande parte da Europa, como os Balcãs e também como o território caucasiano. Também o nosso território, como já fiz referência, Portugal, Espanha e Andorra. A Google deu mais um passo na prestação de serviço de streaming de música, depois da sua concorrente Apple ter comprado recentemente a Beats, produtora do rapper Drake, é a vez da Google comprar Songsa. Desta vez os detalhes do negócio não foram divulgados, mas segundo valores anteriormente estipulados, o negócio ter-se-á efetuado num valor aproximado a 1.000 milhões de euros. Songsa é um dos serviços de streaming de música mais bem classificados por parte dos clientes. Consideram-no bastante fiel e bastante prático, bastante intuitivo. O Google dá mais um passo na prestação deste serviço. Recordemos que foi a mesma Google que em 2005 fez com que o seu principal opositor na prestação de serviços de streaming de vídeo deixasse de existir. Em 2005 surgiu o YouTube, mais tarde comprado pelo Google, que até aí tinha o seu Vídeos Google, que de longe ficava atrás do YouTube. É mais um passo para a prestação de serviços de streaming por parte do Google, ou da Google. E assim chegamos ao fim de mais um Antena Web Informação. Amanhã, às 14h30, estamos de volta. Até lá!